Senhor, e apenas o fazemos por seu amor. Nas trevas resplandece a luz, disse Deus, e foi Ele quem brilhou no coração dos para que se possa ver.